Esse é o novo Mega Robson. É perfeito. Não tenha medo, me agarrar. Toca em mim, me aperta, me amassa. Assim não dá, estou a gostar. Gosto do teu jeito de agarrar. Tens o poder de me fazer alucinar. Tu sabes bem que eu tenho vontade de te amar. Não sei como podes duvidar. Tu sabes que eu gosto do teu jeito. Pra mim tudo é perfeito. Então vem. Desse jeito, meio atrevido. Tu sabes que eu gosto do teu jeito. Pra mim tudo é perfeito.